Thank you. ser só mortal. Ser só mortal. Rasgou-se o

vem pra baixo, vem pra cima. Marili está a mandar, vem dançar, requebrar. Novo som pra estourar, pra direita e pra esquerda. Toda a gente com as mãos no ar. Sou bomba, sou bomba, bomba sensual. Dois ou três, na tua boca eu quero beijar.

emoções, fica à minha beira. Quero te envolver num mar de ilusões. Tu, meu doce, fonte de mel e meu tesouro, que o universo trouxe para me banhar na luz do ouro. La, la, la, la, la. Na conta certa, enfeitiça, dá-me o alento, traz a esperança e vou com o vento. Nas asas do riso, sou uma criança. La, la, la, la, la. Espanhol!

Há mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Deixaste-te de ser pedestal, conservaste a tua dose.

querer libertá-lo. Multidões eles diziam: hoje

Deseos. Que tu não prestas pra mim.